sangue bom, a voz do morro em ação. O império chegou, emergência geral. Lá do leste é a sigla São Mateus pra vida. Distante, longe do crime, Edinho rap é na trilha. Pregando a paz, mano, para toda periferia. Abra os olhos pra melhor analisar. Apesar dos pesares, controle de população. Droga, armas, crime cabuloso. Falta de emprego, gera desabrigado. Não troque sua liberdade por um crime inútil. Muito bem, continue a sua caminhada, mas mantenha-se distante das retardações que foram citadas. Mago abelha, vamos seguir em frente. Fisicalmente, espiritualmente, quero estar bem com o futuro. Psicologicamente, eu me estruturo. HC, cidadãos do sul, muitas palavras vão ao ar do barraco pro mundo. Acaba o pesadelo, quero acordar e ver o sol nascer. E o sorriso da criança resplandecer. A esperança, a Babilônia, Brasil. Em primeiro lugar em assassinatos e tráficos. Essa é mão de obra escrava infantil. Onde que viu? Quem foi que viu? Investimento no ensino, incentivo à educação. Nos bloqueiam raciocínio, facilita o acesso ao mundo cão. Escuridão, podridão, farinha impura, abala a estrutura de um ser familiar. Quem pouco tempo consumido para de raciocinar. Chega a falência, carência, aumenta a violência. Da segurança é militar. Preto aplique pá, HC, São Mateus pra vida. Chega! Todas as críticas e os seus poderes. Vejo presente, temos família, amigos da quebrada. Coincidindo no dia a dia, em um bairro sangrento da periferia. Drogas, armas, crianças não se combinam. Mentes assassinas que destroem vidas, espalhando maldade e mediocridade. Abriram as portas do inferno na terra. Armas de fogo, acertos de conta. O confronto nos becos da favela. Pare, pense, não é necessário. Tanta violência refrita. Aqui quem fala é um HC, preto choque, São Mateus pra vida.